som, Simão! Alô, Chibata! Cleiton na área, Cleiton na área, hein? Eu tô de longe olhando o que ela... Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz. Que é isso, bebê? Eu tô de longe. Vai no chão, vai! Vai no chão, vai! Bota o copo pra cima, bota o copo pra cima, bota o copo pra cima. Tô no balão, com o copo na mão, a novinha de longe chamando atenção. Tô no balão, a novinha de longe chamando atenção. No balão, no balão, no balão. De longe olhando o que ela. Eu tô de... Alô, WS! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Hoje... Vai no chão, vai! Vai! Quem gostou faz barulho.